Panorama Agrícola para 16 de dezembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de segunda-feira de lua crescente, hoje 16 de dezembro. Na apresentação, Mauro Moirer. Na mesa de som, Márcio Peixe e Eduardo Maia. O ditado de hoje é: cada macaco no seu galho. Na dica de hoje do Panorama Agrícola, alimentação. Espaço da Mulher fala sobre mulher viver sem violência. O estado de Santa Catarina está aderindo a esse programa federal. E no mercado agrícola, o destaque é para a fruticultura no estado. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Acompanhe também o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Dica do dia. Gergelim preto é uma excelente fonte de proteínas e tem muitas fibras. Ajuda no trato intestinal e tem grande quantidade de cálcio, fósforo, ferro e vitaminas do complexo B. É hora das notícias. A agricultura catarinense em busca do equilíbrio ecológico é o livro do engenheiro agrônomo Glauco Olinger, lançado recentemente pela editora Unisul. O livro resgata a história da agropecuária catarinense. Glauco Olinger dedicou grande parte de sua vida às atividades de ensino, pesquisa e extensão rural. E muito disso é contado no livro Agricultura Catarinense, em busca do equilíbrio ecológico. Lançada em Uruçanga, no sul do estado, a campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde, com o objetivo de alertar os agricultores para os problemas causados pela exposição excessiva ao sol. A campanha foi lançada durante o 8º Encontro das Famílias das Microbacias Amigos do Rio Armazém e Rio Molha, em Uruçanga. E essa campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde é inspirada no trabalho desenvolvido pelos extensionistas da EPAGRE de Bandeirante, no extremo oeste do estado, onde a campanha já está em seu 8º ano. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação e informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, informamos para você que o Governo do Estado de Santa Catarina e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República assinaram um documento de adesão do Governo do Estado ao programa Mulher Viver Sem Violência, que prevê atendimento às mulheres nas áreas de segurança, justiça, assistência social, saúde, acolhimento e orientação para o trabalho, o emprego e a renda. Essa adesão garante a entrega de 2 ônibus para atendimentos em áreas rurais e a construção de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira no estado. Os 2 ônibus, equipados com salas de atendimento individual, já foram entregues no valor de R$ 550 mil cada um. E a unidade da Casa da Mulher Brasileira vai ser construída em Florianópolis. Com adesão ao programa Mulher Viver Sem Violência, o governo de Santa Catarina assume o compromisso de fortalecer políticas públicas para o atendimento da mulher, especialmente em relação a ter profissionais especializados para atendimento na Casa da Mulher Brasileira. Entre os serviços da Casa estão a Delegacia de Atendimento à Mulher, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Promotoria Pública Especializada, Defensoria Pública, Atendimento Psicossocial, Alojamento de Passagem, Orientação e Direcionamento para Programas de Auxílio e Promoção da Autonomia, geração do trabalho, emprego e renda, além da integração com serviços de saúde. O maior objetivo desse programa Mulher Viver Sem Violência é a tolerância zero com a violência contra a mulher. O programa federal também prevê a ampliação da Central de Atendimento à Mulher, o DISC 180. Informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje volta a conversar com você, nosso ouvinte, sobre a síntese anual da agricultura em Santa Catarina. E o assunto da entrevista de hoje é a fruticultura que tem crescido no estado. Informações com o analista de mercado Francisco Hayden. Bom, a fruticultura está cada vez mais se tornando importante para o estado. Tradicionalmente nós já tínhamos uma importância bastante grande na área da maçã e da banana e das frutas de caroço. Atualmente a fruticultura está se expandindo também para outras frutas que antes era menos importante e agora está se estendendo e é uma boa opção para o produtor familiar, principalmente. Bem, então além da maçã, da banana, do pêssego, da nectarina e da ameixa, quais são essas frutas que estão crescendo? A uva, talvez? A uva é uma fruta que tem importância em todo o estado catarinense. Você pode pegar do litoral à serra e ao extremo oeste, a uva está presente em quase todos os municípios do estado. Então, isso é um fator importante, né, porque dá oportunidade para diversos produtores de diversos municípios do estado. Além dessas frutas, algumas outras surgem no mercado, Francisco? Outras frutas têm uma importância menor, mas o importante é que elas estão cada vez mais ganhando importância. Por exemplo, é o caso da amora preta, é o caso do Physalis, que são culturas que ainda não têm uma expressão significativa aqui no estado, mas estão em franco crescimento. Já ajuda a agregar renda e valor na propriedade? Com certeza. A agricultura catarinense, ela tem a fama, né, de ser diversificada. E isso é importante porque dá uma segurança, uma estabilidade maior para o produtor e para o seu sistema de produção. Francisco Hayden, da Epagricepa, no caso do produtor que está nos ouvindo, deseja investir em fruticultura, qual a orientação? A orientação é sempre investir com os pés no chão. É sempre investir com conhecimento, né? O produtor deve buscar conhecimento onde ela está. A Epagre, por exemplo, tem campos experimentais. A Epagre tem as estações experimentais com técnicos renomados, com um conhecimento bastante grande na área e que podem orientar esses produtores interessados em investir nessa atividade. Francisco Hayden, analista de mercado da Epagricepa, traz agora alguns números da fruticultura em Santa Catarina. Como um todo, Santa Catarina cultiva hoje aproximadamente 58 mil hectares de pomares, ditos como lavoura permanente, né? Isso gera um VBP, um valor bruto da produção, da ordem de 750 milhões de reais ano. Isso é uma quantia bastante significativa, principalmente se você considerar o tamanho da área plantada dos municípios. E a maçã, no caso, se destaca aí, é a principal fruta? A maçã é a principal fruta em termos de valor da produção. Em tamanho de área e número de produtores, se destaca a banana, né, principalmente no litoral norte e extremo sul de Santa Catarina. A maçã, no caso, ela está mais restrita à região serrana, Planalto Sul e Vale do Rio do Peixe. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no quadro Mercado Agrícola, entrevista com o analista de mercado da Epagricepa, Francisco Hayden. Você pode acessar a síntese da agricultura de Santa Catarina no site da Epagre, www.epagre.sc.gov.br.